Nessa vida eu já tava acostumado a dar perdido. Mas eu não sabia que eu ia te trombar. Cê chegou mirando e apertando o gatilho. Me tomou de assalto, mas não foi pra me roubar. Foi só pra ganhar meu coração. Fiquei sem reação, eu já tava na mira. DJ Ronaldinho. Júnior.